A cada dia que passa, há um novo ouvinte na Antena Web. Olá, eu sou a Patrícia e estou neste exato momento a ouvir a Antena Web. Obrigado. Antena Web. Sintoniza-te. Às quartas e domingos, automobilismo, beisebol, canoagem, ginástica, judo, natação, triatlo, voleibol, tudo no Desporto Antena. Quarta-feira às 20h30 e domingo às 22 horas, só aqui na Antena Web. Sonoplastia. Organização e realização de eventos, lugar de som e luz. Promoção de artistas e bandas, decorações e sonorização de espaços ao lugar de palcos e ornamentações, serviços de DJ, ecrãs gigantes, karaoke, orquestras e venda de equipamento audiovisual. Sonoplastia. Contacte-nos através dos números 916450069, 917902221, pelo e-mail geral@sonoplastia.com. Ou conheça-nos melhor em www.sonoplastia.com. Lumelino Silva, o Caruso Português. Minha mãezinha, minha mãezinha do céu. 18 temas, agora disponíveis em CD, num lançamento feito pela Tradição. Lumelino Silva, o Caruso Português, já à venda. Seja um anunciante na Antena Web. Entre em contacto telefónico connosco entre as 11 e as 22 de segunda a sábado pelo número 96-7572-982 ou então, a qualquer altura, pelo nosso e-mail geral.radioantenaweb@gmail.com. Anuncie na Antena Web. Ouvinte, hoje é dia 28 de janeiro de 2010 e eu, Diana Martins, estou de regresso, como tem sido hábito, todas as quintas-feiras para lhe servir uma deliciosa ementa composta por ingredientes frescos e acabados de sair do mundo artístico atual. Bom apetite! Hoje começamos com um desafio, quem sabe para você que me está a ouvir. O afamado festival Superbox, Super Rock, encontra-se à procura de novas bandas. É verdade! O concurso Superbox, Super Rock Preload está à procura de 3 novas bandas portuguesas para atuarem no festival Superbox, Super Rock 2010, em julho. As inscrições decorrem até 10 de março. O concurso destina-se a pessoas com idade igual ou superior a 16 anos e devem registar-se no site www.superbox.pt. Quem pelos vistos já está registado são as próximas vozes dos destaques dos álbuns musicais que passo a anunciar. Luz Casal com La Passion, quando apareceu a cantar Piense en Mi na banda sonora de Saltos Altos de Almodóvar, Luz Casal conquistou muitos fãs fora de Espanha. Mantém-se como uma das vozes do país vizinho mais populares entre nós e lançou agora este La Passion, um álbum em que interpreta canções românticas entre a pop e a folk com um cheirinho de tango, da Amy Music. O álbum Serafim e Companhia, Brincar a Vida Inteira. Uma das personagens preferidas dos mais novos, Serafim e os seus amigos canta as músicas mais alegres e populares da série. O título é o nome de uma das canções incluídas no disco, onde se podem também encontrar duas novas versões para o Muitos, Muitos Parabéns a Você, um álbum da Universal. O álbum Alma Lusitana reúne o melhor da música portuguesa. Outros Caminhos, As Fadistas do Milénio, Os Fadistas do Milénio, As Grandes Fadistas, Os Grandes Fadistas e Guitarra Portuguesa são os títulos dos 6 CDs que compõem a coleção Alma Lusitana, que acaba de chegar ao mercado, reunindo cerca de 72 artistas ligados ao fado e não só, um álbum da iPlay. Várias capas de álbuns, entre as quais Tubular Bells, de Mike Oldfield, Park Life, dos Blur, e The Division Bell, dos Pink Floyd, voltam aos escaparates, agora sob a forma de selos dos Correios, numa iniciativa do Royal Mail britânico, de acordo com a BBC News. O grafismo de cada um dos selos mostra a capa do álbum e um disco de vinil a sair de dentro da capa. De acordo com Julia Tavgar, responsável pelas edições especiais de selos do Royal Mail, esta edição celebra esta forma de arte única através dos seus melhores exemplos. Para os responsáveis pela seleção, não foi a música, mas sim o trabalho de artes gráficas de cada capa que levou à seleção das 10 capas finais, escolhidas entre milhares de capas de álbuns editados nas últimas 4 décadas. Quem lançou um novo DVD musical foi David Bowie, com Reality Tour, que já chegou às lojas na passada segunda-feira. O CD duplo, com a Reality Tour, a digressão 2003-2004, do Camaleão do Rock, porventura o maior representante do glam rock. Bowie canta aos 33 temas mais marcantes da carreira, desde 1971 a 2003. Um DVD da Sony Music. Agora é tempo de tomar nota dos espetáculos que se avizinham no nosso país. Os Metallica têm tal legião de fãs em Portugal que o concerto marcado para dia 18 de maio no Pavilhão Atlântico esgotou rapidamente. A boa notícia é, face à procura, haverá outro concerto no dia seguinte, a 19 de maio. Nesta Road Magnetic Tour, os americanos tocam no meio do público e os fãs portugueses têm assim direito a dose dupla em Lisboa. Os preços de entrada vão de 35 a 42€. Depois de terem esgotado por completo o Paradise Garage em Lisboa, no seu primeiro concerto em Portugal, e o Coliseu dos Recreios, também na capital, da segunda vez que atuaram no nosso país, os Arctic Monkeys apresentam-se pela primeira vez no Porto, no próximo dia 2 de fevereiro no Coliseu e no Campo Pequeno em Lisboa no dia 3 de fevereiro. Os ingleses, que atingiram o êxito em 2006 com o álbum de estreia Whatever People Say I Am, That's What I'm Not, vêm apresentar o seu terceiro álbum. Intitulado Humbug, a produção do álbum ficou a cargo de George Ohm e James Ford e conta com a colaboração de Alison Mosshart dos The Kills. E temos também novidades quanto a filmes em DVD. O filme Coco Avant Chanel já está à venda. A atriz Audrey Tautou veste a pele de Gabrielle Chanel, a célebre fundadora da marca Coco Chanel. Criada num orfanato, a jovem conseguiu entrar na alta sociedade francesa através da ligação a um barão e a um empresário inglês, começando a desenhar chapéus, mas a sua vida pessoal foi se tornando cada vez mais complicada. O segundo filme, que também já está à venda em DVD, é o Playboy americano. Ashton Kutcher veste a pele de um playboy profissional com uma vida luxuosa, habituado a utilizar todos os esquemas para seduzir mulheres ricas e solitárias. Um dia conhece uma belíssima empregada de mesa por quem se apaixona, até que descobre que ela joga exatamente o mesmo jogo que ele. E em primeira fila, o filme de Pedro Almodóvar, que conta com a bela Penélope Cruz como protagonista, foi premiado. A última película do realizador espanhol recebeu o prémio Critics' Choice de melhor filme estrangeiro, atribuído pela Associação de Críticos de Cinema dos Estados Unidos. Os filmes Coco Avant Chanel e O Laço Branco também estavam na corrida. Foram divulgadas as primeiras imagens do filme realizado por Nimero Dantal. Com estreia marcada para 7 de julho nos Estados Unidos, a história retrata um grupo de guerreiros de elite que são capturados por um grupo de alienígenas chamados Predadores. No principal papel está Adrien Brody, que juntamente com Alice Braga, Lawrence Fishburne e Topher Grace vai travar a luta com os extraterrestres. Zoe Saldana, de 31 anos, vai ser a cara do próximo perfume Eternal Magic, da marca Avon, seguindo os passos de Reese Witherspoon e Jennifer Hudson. O aroma foi inspirado numa rara flor chamada Rosa Princesa de Mônaco. A atriz de Avatar foi escolhida pelo presidente da marca nos Estados Unidos da América por ser uma referência. E não se esqueça, tal como já referi na primeira edição do Fala-me de Arte, o filme português A Bela e o Paparazzo estreia dia 28 de janeiro, ou seja, hoje, quinta-feira. Bela e jovem, Mariana, personagem interpretada por Soraya Chaves, é uma atriz de telenovelas à beira de um ataque de nervos. As gravações correm de mal e é cada vez menos popular, especialmente porque tudo o que faz na sua vida privada é motivo para ser capa de todas as revistas cor-de-rosa. O fotógrafo relâmpago por detrás desta perseguição é João, personagem interpretada por Marco de Almeida, cuja assinatura profissional é Gabriela Santos, com uma reputação assustadora. É a paparazzo mais temida de Lisboa, que consegue estar em qualquer rua ou local para onde Mariana vá, expondo-a de uma forma comprometedora. Nesta comédia romântica, assinada por António Pedro Vasconcelos, os protagonistas estão em polos opostos, mas os seus caminhos cruzam-se, nascendo um romance inesperado. A tentativa por parte do fotógrafo em esconder a sua verdadeira identidade resulta num jogo de segredos, quando o feitiço se vira contra o feiticeiro. Em outras estreias encontra-se O Exército do Crime. Quando Paris é ocupada pelas tropas alemãs, o operário Misak Manouchian lidera um grupo de jovens comunistas internacionalistas. A polícia francesa vai usar todos os meios para dissolver o grupo que chama de Exército do Crime. Do realizador Robert Guédiguian, os atores são Simon Abkariban, Virgin Leidoane e Robinson Stevie. E que tal pegar na sua família e ir dar um agradável passeio ao Zoo de Lourosa? Sabia que o Zoo de Lourosa, o parque ornitológico situado em Lourosa, no concelho de Santa Maria da Feira, é o único parque do país e um dos poucos da Europa cuja coleção é composta exclusivamente por aves? Este é um espaço de divulgação, conservação e reprodução de espécies ameaçadas, onde pode passear com toda a família e apreciar a natureza. Este zoo torna-se especial pelo tipo e número de exemplares que possui. Cerca de 500 exemplares, distribuídos por mais de 150 espécies, algumas das quais raras ou ameaçadas de extinção, inseridas em espaços onde as condições de bem-estar são uma prioridade. Pode encontrar araras, calaus ou flamingos e fazer parte de um mundo onde o homem e a natureza estão em perfeita harmonia. O Zoo de Lourosa, Parque Ornitológico, encerra à segunda-feira e está aberto das 9 às 18 horas, entre março e outubro, e das 9 às 17 de novembro a fevereiro. Esta semana em História da Cruz, o anjo disse que antes teríamos de ver o Filho de Deus. Mas será possível que o Filho de Deus venha à Terra? Zulay, depressa! Depressa! Eva morreu! Meu Deus! História da Cruz. Às sextas-feiras, em tempo de teatro, na Antena Web, às 22 horas. Em cartaz, temos também as últimas novidades em literatura. Se é um amante de literatura, fique atento nos próximos minutos. Lua de Mel em Paris, de Elizabeth Adler. Paris, conhecida como sendo a cidade mais romântica do mundo, é palco de luas de mel de sonho e de paixões recentemente descobertas. Para Lara Lewis, esta cidade é também o lugar onde ela e o marido viveram o amor no seu melhor. Mais de 20 anos depois, Lara deseja reacender a chama do seu casamento e planeia uma aventura romântica para os dois, reconstituindo todos os momentos da sua idílica lua de mel em Paris e por França, visitando os mesmos lugares, comendo nos mesmos restaurantes e explorando as mesmas aldeias mágicas. Porém, quando o marido lhe diz à última hora que existe outra mulher na sua vida, o coração de Lara quase se estilhaça em mil pedaços. Alguns na estrada da vida, Lara perdeu-se a si própria. Agora terá de descobrir um novo rumo para a sua existência. Inesperadamente, Lara dá um passo ousado e convida um homem mais novo e com quem acaba de se envolver para fazer a tão desejada segunda lua de mel. O que se segue é a história de dois apaixonados errando por França numa louca aventura romântica que se inicia com voos perdidos e bagagens extraviadas e termina como sendo a viagem de uma mulher para se encontrar a si própria e ao amor que lhe escapou a vida inteira. Um livro da quinta essência. O Não também ajuda a crescer de Maria Jesus Álava Reis. Não há regras universais nem receitas mágicas, mas existem princípios básicos que podem ajudar os pais na difícil, complexa e maravilhosa tarefa que é educar. É fundamental criar normas básicas que ajudem as crianças a conseguirem a estabilidade, tranquilidade e segurança necessárias para o desenvolvimento correto enquanto pessoas. Para a psicóloga Maria Jesus Álava Reis, o não, dito com segurança e convicção, também ajuda a crescer. Neste livro, encontra casos reais de famílias e crianças com problemas, sugestões de atuação e as regras de ouro que ajudam a melhorar a relação entre crianças e pais. Um livro da Esfera dos Livros. Os Monstros Não Existem, de Steve Smallman. O ursinho está muito animado. Vai deixar de dormir no quarto do irmão mais velho, o irmão urso, e ter um quarto só para si. Mas à noite, quando tenta adormecer, tudo lhe parece diferente e assustador. Sem o irmão urso por perto, o escuro é muito mais escuro. Para ele, o quarto está cheio de sombras e de ruídos estranhos. E ele tem a certeza que há um monstro com espinhos no quarto que o quer comer. Ursinho assustadiço, diz o irmão a rir. É que, como ele bem sabe, os monstros não existem. Ou será que sim? Este livro faz uma abordagem leve e divertida a um dos medos mais comuns das crianças, através de um texto que transmite calma e tranquilidade com ilustrações de Caroline Pedler, um livro da Minutos de Leitura. Dom Carlos, 100 anos depois. No ano em que passam 100 anos sobre o fim da monarquia, esta é a biografia de Dom Carlos, o penúltimo rei de Portugal, cujo regicídio em 1908 precipitou o fim do regime. Patrono das artes, amante do mar, caçador, bon vivant, os luxos da sua família alimentaram a revolta do povo empobrecido. Dom Carlos, de corpo inteiro, de Isabel Correa da Silva e de Miguel Metelo de Seixas, da Objetiva, por 21 euros. Guias de Saúde, a coleção de 4 livrinhos, onde se encontra dicas importantes para controlar o colesterol, a diabetes, reduzir a celulite ou viver sem glúten, mantendo ainda assim uma alimentação equilibrada. Práticos de consultar, contêm conselhos e receitas de fácil confecção. Receitas para viver melhor lidando com o colesterol, o glúten, a celulite e a diabetes. Da Euro Impala, por 12 euros cada livro. Os Filhos de Millennium. Na sequência do sucesso da saga Millennium, a curiosidade sobre a literatura policial disparou. Camila Läckberg, com este livro, passou a ser referida como a Agatha Christie sueca. Um crime numa pequena cidade é o pretexto para abordar os podres da exemplar sociedade escandinava. A Princesa de Gelo, de Camila Läckberg, da Oceanos, por 19 euros. da Cultura também é novidade a exposição de Joana Vasconcelos e Robert Longo no Museu Berardi. Uma mostra antológica de artista plástica Joana Vasconcelos e vídeo e desenhos a carvão dos artistas norte-americanos Judith Berry e Robert Longo são algumas das exposições da programação do Museu Coleção Berardo para 2010. O museu, instalado no Centro Cultural de Belém, recebeu em 2009 cerca de 625 mil visitantes e irá apresentar este ano trabalhos de artistas portugueses e estrangeiros, incluindo três novos percursos elaborados com base no acervo da própria coleção. A primeira exposição antológica da artista plástica Joana Vasconcelos conta com a reunião inédita dos três coração independente, vermelho, dourado e negro, construídos com talheres de plástico. Intitula-se Sem Rede e será inaugurada no dia 1 de março, ficando patente ao público até ao dia 18 de maio. Antes disso, a partir do próximo dia 1 de fevereiro e até ao dia 4 de abril, o museu mostra obras inéditas criadas pelos candidatos selecionados à 6ª edição do prémio Best Photo, André Cepeda, Filipa César e Patrícia Almeida. Seguem-se as exposições da artista norte-americana Judith Berry entre os dias 8 de fevereiro e 25 de abril e de Robert Longo de 15 de fevereiro a 25 de abril. A viagem com exílio com fotografias de Anne-Marie Svazenbets e Dentro do Labirinto sobre a obra do realizador francês Pierre Coulibeuf são alguns dos projetos previstos para a programação do museu em 2010. E para finalizar, por que não soltar a sua veia mais solidária e aderir, caso tenha possibilidades para tal, à campanha de solidariedade criada pela Assistência Médica Internacional, que lançou uma campanha de ajuda ao Haiti, apelando a donativos. Está aberta a conta emergência Haiti com o seguinte NIB: 007-001-500-400-000-0672 ou através do multibanco, a referência 909-909-909 e a entidade 209-09. Não se esqueça, trata-se da arte de ajudar. E assim me despeço de mais um programa do Falando de Arte. Foi um prazer estar aqui deste lado e fazê-lo saber de inúmeras novidades sobre as mais diversas temáticas. Ainda hoje, quinta-feira, não perca a estreia do programa Vitamina K com Catarina Silva. Eu cá estarei de hoje a 8 dias. Fique bem, fique com a Antena Web.